Boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 301. Hoje cumprimos a promessa deixada na semana passada. António, apresenta a nossa edição desta semana. Após 300 programas de entrevista, iniciamos o ciclo para o 400. Nada melhor que a segunda parte da entrevista a Almeida Faria, um dos escritores mais importantes do século XX português, designamos assim porque, entretanto, no século XXI já tem obra feita também, mas não com, ainda pelo menos, com aquela dimensão literária e criativa que teve na segunda metade do século XX. É essa entrevista que iremos escutar, a análise, a compreensão. Não é nenhuma explicação, é o entendimento entre dois interlocutores, o criador e o leitor. O criador que tenta perceber as ideias que o seu livro, esse romance, a paixão, provocou quando a sua edição, e depois todas as linhas que dali são possíveis e extraíveis, de ler e interpretar, de uma forma sempre renovada e criativa. É esta conversa realmente com Almeida Faria, sabendo que o escritor é um pouco avesso a entrevistas e, mais uma vez, passa a expressão, um rigoroso exclusivo da Rádio Universitária do Minho e do Livros com Rumo. Uma grande entrevista, um grande escritor, onde anuncia novos caminhos, no caso, para a sua produção literária e estética, mas isso os ouvintes irão escutá-lo de viva voz. Boa noite e melhores leituras. Almeida Faria nasceu em 1943. Aos 19 anos, publicou seu primeiro e premiado romance, Rumor Branco. Além de romancista, é autor de ensaios, contos e teatro. Mais recentemente, publicou a partir de um conto seu, o libreto para a cantata de Luís Tinoco, Os Passeios do Sonhador Solitário e O Murmúrio do Mundo. Este, um relato ensaístico de uma viagem à Índia. Na Universidade Nova de Lisboa, ensinou estética no Departamento de Filosofia e noutros departamentos deu cursos de teoria de literatura e psicologia da arte. Os seus romances receberam diversos prémios e estão traduzidos em muitas línguas, são estudados nos mais variados países e sobre eles há livros e teses universitárias. Ao conjunto da sua obra foi atribuído o Prémio Virgílio Ferreira da Universidade de Évora e o Prémio Universidade de Coimbra. Mas vamos a à sua paixão. É um romance de um dia, é um romance de três momentos do dia, de um dia, Sexta-feira Santa, amanhã, à tarde e à noite. É uma família, supõe-se, da alta burguesia alentejana, Rural. rural, o suficiente para estar espartilhada em várias sensibilidades, em várias cosmovisões, em várias respostas que a realidade nos coloca. Esta parte da manhã, temos uma voz ativa, participante, se quisermos, de cada um destes personagens que aqui estão. É uma espécie de, pegando naquilo que estava dizendo, é uma espécie de uma tragédia de um teatro grego, em cada figurante, cada personagem, vem à boca da cena e, retomando a última afirmação do primeiro personagem, vai construindo uma espécie de uma rosácea literária simbólica, dizendo: eu estou neste mundo, a madrugada é relativamente cedo, o dia fica muito cedo, apesar de ser primavera, e um tempo de sofrimento e dor que irá culminar na morte ou na destruição, já iremos ver adiante. De qualquer das formas, este raiar da manhã, este esplendor luminoso, percebe-se aqui alguns elementos de decadência. Nesta ópera, se quisermos, ou neste teatro dramático grego, independentemente, e esta simbologia da arte dramática grega, não é impune que aqui aparece, que estes personagens depois vão ou colocando ou retirando a máscara sucessiva que vai dando o sinal ou simbólica a esta mesma personagem. Foi este, se quisermos, uma possível interpretação ou início da leitura deste seu livro. Sim, amanhã, aliás, é muito maior do que as outras partes. Dois terços amanhã, ou quase... Metade, pelo menos metade. 50% é. Porquê? Porque realmente se passa com em grande parte com o despertar e depois com os primeiros atos de personagens dessa família. Ora, já o despertar inclui sonhos, portanto, aqueles momentos anteriores ao despertar, provavelmente, em que as pessoas ainda se acordam. E não esqueçamos que quem aparece aqui, se quisermos, é a serviçal, a piedade. É a primeira. E esse primeiro capítulo é já uma espécie de protesto contra a sua situação de criada. Nem mais. Apesar de, mais adiante, percebermos que piedade tem uma espécie de ligação à iniciação sexual de um dos... Do mais velho dos filhos da família. Sim, mas isso é já noutro romance. Nem se podia pensar nisso na paixão nos tempos da censura. Claro. Mas, sim, mas é uma mulher consciente. Há, portanto, duas criadas, como se dizia nessa altura. Uma que é mais conservadora, que está separada do marido... E acha isso como uma espécie de fatalismo, tem que ser assim. É a vida. Que é cozinheira, chamada Estela, enquanto que a criada de fora, como se dizia nessa altura, que é a Piedade, é de facto muito mais consciente e revoltada, de certo modo, contra aquela situação. É solteira. E daí a sua liberdade de ter mais tarde uma relação sexual com o jovem filho de família, mas esse primeiro capítulo agradou muita gente, porque termina com as palavras: isto tem que acabar. De certo modo, isso já dá o tom contestatário a este romance. Depois há o despertar das crianças, com muitos sonhos, há o despertar da mãe e do pai, e há uma personagem de que geralmente os leitores gostam muito, que é de Moisés, que é um velho servidor. Moisés dos Santos. Há nomes bíblicos neste livro, aliás, todo ele é carregado. De inspiração bíblica. Jó, Tiago. Exato. João, André. Exato. E o próprio nome Piedade. Pois, tirando esse que estamos falando. Claro. E até depois o nome da mãe, que aparece alguns já no final do livro. Sim. Já lá iremos também a essa questão. Sim. Portanto, cada um tem os seus medos, ou as suas lembranças, ou os seus desejos. Mas essa personagem de Moisés é particularmente comovente, segundo dizem alguns, porque é o antigo servo, quase servo da gleba. Ele pertence à família, visto que ficou viúvo, não tem filhos. Tem que se encostar a algum lado. Vive na cocheira e aquilo é a família dele, praticamente. É uma situação que hoje já não existe, mas que aparecia muito, nomeadamente nos romances russos e, principalmente, em alguns portugueses. Portanto, há personagens de todas as idades e de classes sociais opostas, entre os senhores e os servos, e entre os estudantes, que são os filhos e os pais. O pai é um latifundiário absolutamente conservador, a mãe é uma mulher que sofre e que sente. Interioriza essa dor e esse sofrimento, uma espécie de catarse quase... Vamos lá, pela libertação dos filhos, eventualmente. Ela é permissiva até ao ponto de se tornar complacente com alguns conflitos internos entre filhos e irmãos. Sim. Há todo este jogo que esta mulher, típica de uma profundidade e ao mesmo tempo, se calhar quase como a mulher da paixão ou as mulheres da paixão bíblicas. Sem dúvida. Aliás, O protagonista se chama-se João Carlos, uhum. que é JC, ou seja, Jesus Cristo. Já dissipou. E a mãe, só no final do livro é que se lhe dá um nome, ela é a mãe. Mãe. E no romance seguinte, vários capítulos começam com Estava a Mãe, mãe. Que é o Stabat Mater da música religiosa. E eu considero-me um homem religioso, de certo modo. No sentido mais profundo da palavra, religio, que é a ligação entre nós e a vida, e portanto um respeito metafísico perante a vida. O facto de termos nascido é, claro que se explica por razões biológicas, claro. Mas é também um milagre. É uma epifania, quase naquele sentido de, vamos lá, um maravilhamento. O surgimento de Sim. um novo... E por termos tido a sorte de nascer. Poderia eventualmente não. Sim, é mesmo uma lotaria em que as probabilidades de nascer são poucas, entre milhões de espermatozoides. Pois, claro. aparecer aquele que nos deu vida. Portanto, há um tom religioso que eu não renego nada, pelo contrário, e que é talvez um dos melhores... traços deste livro. Dos sinais deste livro, Sim. acha que de facto tem a certeza, não é uma questão de achar, que esse lado simbólico ou metafísico, se quisermos, a valoração de tentar explicar aquilo que no imediato é inexplicável, o imediato é exatamente a partir dessa assunção, se quisermos, religiosa, o tal religio, ou o tal metafísico, aquilo que está para além daquela mera, vamos lá, materialidade do esbarrar cotidiano, do abrir dos olhos. Sim. Pode ser por aí. Sem dúvida. Aliás, há uma crítica do jornal francês que diz que a força deste livro está na fértil união entre o sagrado e o profano. E o profano. De facto, embora o livro descreva atos e factos muito cotidianos, tem uma dimensão sagrada, nomeadamente na morte do Cordeiro, que é, por um lado, uma realidade, diz que na Páscoa se mata o Cordeiro, ou se come o Cordeiro. Naquele caso, matavam mesmo. Sim, vai por mim, que eu não sei. O que cala o luar? Vozes aqui escondam o que vive no chão dos seus dias. Sim. Não fico só, só se for no prazer. Da melancolia do abandono, que me diz que o amor é só poesia. que eu não sou uma estrada sem fim. Tenho desvios, marcas que me guiam nas noites de frio. Sim, vai por mim, que eu não finjo muito, só o bastante para viver. Sábias essas mãos que nas minhas já não querem saber onde fica a fantasia. Hoje é sexta e há uma festa no meu peito. Vai, vai, vai por mim se no meu canto tantas mágoas de criança que te secarei a espança e te inundarei de espanto. Vai, vai por mim só porque sim, porque a lua assim o quer, que a gente minta sem fim para encontrar o prazer. Mas aquela ligação, se quisermos também, entre o matar da galinha e depanar a galinha com sim. água quente. Sim. E é piedade, se não estou muito equivocado agora de imediato, que faz esse tipo de... Não, deve ser. Ou a... Não sei, olha. Também não me lembro. É uma delas. Uma delas. E depois o cordeiro do sim. João Carlos. Sim. Aquela coisa das vísceras, o sacrifício. Sim. É um pouco esta a ligação, se quisermos, o lado mais banal da vida da casa, por um lado. E esse sacrifício do cordeiro... O facto de mostrar o interior, virar sim. para a exterioridade, sim. esse lado visceral da vida, e sendo o tal J.C. João Carlos a pôr em prática, é um pouco a consequência, se quisermos, da coerência interna deste personagem, deste seu livro, que depois é esbofeteado pelo pai, sim. e toda uma série de... Vamos lá, ele assume o facto de sair de casa, naquele sentido, ser repudiado sim. quase daquela família, sim. daquela ceia final que sim. estão ali a ter, o jantar, sim. a partir das 20h30 da noite. Sim. É um pouco esta também possível linha. Sim, sim, a imolação do cordeiro, uhum. já é o cordeiro de Deus, uhum. que tira os pecados do mundo. Embora eu não seja católico, claro, claro. Mas tento ser cristão, de facto tem uma dimensão sagrada, enquanto que a morte da galinha é uma atividade absolutamente doméstica, prosaica uhum. Sem qualquer ambição de transcendência. Mas há aí uma ligação entre o açougue e o golpe, sim. depois, se quisermos, a cultura judaico-cristã. De um golpe que tem que ser dado corretamente para, de facto, sangrar também corretamente, o sacrifício ser pleno, sim. que depois pode ser feita a ligação ao sangue, ao vinagre sim. E à... Sim, até porque o sangue da galinha se utilizava na alimentação, uhum. E fazia-se as cabidelas, uhum, e, portanto, esses pratos, que, aliás, eram muito saborosos, e que faziam parte da alimentação, sobretudo, do rural, visto, uhum, que não havia supermercados, nem era fácil ter outro tipo de alimentação, a não ser aquela que se produzia no lugar, ou que os próprios proprietários produziam. Há, de facto, um paralelismo e um contraste que também não me cabe a mim explicar. Acho que o autor nem sabe totalmente, até onde escavou. Um bom romance, se este é bom, é também uma autodescoberta, uhum, quer dizer, o autor, à medida que vai escrevendo, vai revelando os seus aspectos mais profundos. E o facto de haver, enfim, não muitas personagens, mas 12, como os discípulos, aqui talvez ainda não fossem 12, mas 12, depois tornam-se... Não. Depois aparece, no romance seguinte, a Sónia, que é namorada do André, ou do Juco do André, e eu tinha a preocupação de que chegasse aos 12. À mesa, aos 12 apóstolos. Exato. Aqui deixa umas pistas no ar com a amiga da Arminda. Portanto, há aqui algumas, um levantar de portas, se quisermos, ou de matrioscas, que depois no futuro irá dar às tais 12 personagens. Portanto, de qualquer das formas, isso é, vamos lá, a possibilitar o futuro que virá numa próxima ficção. Mas a ideia está aqui exatamente nessa possibilidade dos tais 12 personagens a posteriori. Já vi que conhece melhor o romance que eu, o que é um sinal, visto que eu nunca mais o li. E não me lembro de todos os pormenores, mas de facto havia esse projeto de que fossem 12 e que tivesse um paralelismo com a Paixão de Cristo, como é óbvio, uhum, no título. Quanto ao contraste e aos pontos de vista opostos entre personagens, isso depois é mais manifesto também até ao nível dos irmãos e dessa Arminda, amiga amiga da Arminda, que era a Sónia. O meu projeto era ir abrindo depois um pouco o leque nos romances seguintes, e que de facto aconteceu em parte, sobretudo com o 25 de Abril, em que as pessoas começaram a poder sair do país mais facilmente, por exemplo, coisa que nós não podíamos, pelo menos os rapazes, em idade militar, porque estavam de licença militar. Portanto, uma abertura que na paixão não existe. A única abertura é o sonho, uhum, e a fantasia. Os sonhos aqui neste seu romance são sonhos, vamos lá, de recalcamentos de uma libido, porque percebe-se que há um lobisomem que tem uma, sim, carga libidinal ou sexual o suficiente para, não é uma interpretação apressada à Jung ou freudiana, mas pronto, mas mais no sentido até junguiano, em que o lobo entra fumando um cigarro e deliciando-se com a mãe descomposta na cama, por, claro, exemplo, até que ponto é que depois poderemos ler, por um lado, na dimensão do personagem que sonha. De qualquer das formas, estes sonhos, estas recorrências, vamos lá, a saliva no canto da boca, depois quando acorda na almofada da cama, será o anunciar do incêndio catártico que depois vai mudar a vida destas pessoas, sabendo nós que este país é um país que tem aqui uma casa, um prostíbulo, uma casa de passe, uhum, que parece mais as normas da mocidade portuguesa feminina, uma agitação e uma contestação política vinda do exterior, personagens, percebe-se que eventualmente resquícios de Humberto Delgado e o Alentejo. Sim. Portanto, há toda uma série de, vamos lá, efeito quase como o azeite espalhando-se, uhum, na areia. Uhum. É um pouco isto que obriga o leitor, ou exige do leitor, percebendo estes sinais que vai deixando neste seu livro. Sim, de facto, eram, tinham que ser sinais só, porque, como o livro era escrito no tempo da censura, tudo isso tinha que ser dito com muito cuidado, nas chamadas entrelinhas. Depois, de facto, já quando acabou a censura, isso alterou completamente a perspectiva. Nem sempre para melhor, porque a literatura deve ter uma capacidade de não precisar de dizer tudo e de deixar ao leitor uma margem para imaginar, porque a imaginação é, de facto, uma riqueza infinita da espécie humana e de alguns animais, com certeza, pelo menos dos nossos primos. Os primatas também, de certeza, que imaginam e raciocinam. Mas nós temos o poder de exprimir essas fantasias. Não são só libidinosos, nomeadamente nos mais novos, nem são só de terror, embora esse sonho com o lobisomem, que nem é bem sonho, é mais uma transfiguração, é possivelmente uma manifestação do complexo de Édipo, claro, o lobo é o pai que claro. Vem tirar ao filho o prazer da proximidade, o objeto do desejo da mãe, do corpo da mãe. Portanto, há sonhos de vários tipos, há lembranças, como a mãe particularmente, e o Moisés, que vive muito da lembrança do passado, da juventude, de tempos mais felizes. Chegar lá, que vem buscar a mulher, trabalho, sou homem de trabalho, e buscar uma mulher para casar comigo, segundo lá dizia lá. Até eu agarrei uma expressão popular, tipicamente popular. Chamo-me Moisés dos Santos, venho buscar honra e fama e mulher para a cama. Acho que é uma expressão como que eu ouvi e que é muito bonita, além de ter a rima. Portanto, há todo um lado, por um lado, muito localizado, no Alentejo, e quase antropológico, ao nível de certas atividades rurais, e, por outro lado, de certo modo, metafísico. Quer dizer, eu tentei que os atos que são narrados e descritos neste livro tivessem uma dimensão maior do que a de um simples romance realista. Mas tem ali, por exemplo, uma das expressões quando há o enterro do senhor, já da parte da noite, quando o André e um amigo supõem-se ateus ou agnósticos o quanto baste, que toda a gente se ajoelha na passagem do frétero do Cristo morto, ele diz, não te ajoelhes, não vale a pena, porque o morto não se aborrece se tu te ajoelhas. Também tem a necessidade de, como criador, de jogar com este tipo de compostura dos seus personagens, os assumindo de facto, porque depois, para além do incêndio da tarde, temos a falha da luz noturna, sim, em que o sacerdote diz calma, calma, calma, simboliza um pouco, se calhar, o relâmpago do Gólgota às 3 da tarde, como é do texto bíblico, sim, vamos imaginar. No Novo Testamento há toda uma série de contrapontos. Sim, sim, entre a luz e as trevas. E neste romance isso aparece muito, para já, entre a noite e o dia. Claro que essa falta de luz não é por acaso. E o facto do padre, durante a procissão, estabelecer a ordem, também diz alguma coisa sobre o papel da Igreja, que era realmente pôr as coisas no seu lugar e não deixar que o caos ou a insurreição ou o ateísmo, podemos ver isso de vários pontos de vista, vencesse. E portanto, tudo isso tem pelo menos duas leituras. Uma factual, de facto, naqueles tempos era frequente, sobretudo nas terras pequenas, em que a luz faltasse. E, por outro lado, é seguramente um símbolo da luta entre a luz e as trevas. Uma das coisas que neste seu livro também se encarrega aqui de tornar tipo de, vamos lá, fórmulas que vai nessa parte do sagrado, à noite, a Nossa Senhora, ou em latim. Sim. Usa o latim, depois usa aqui uma espécie de uma questão de verso de pé quebrado, uma rima de pé quebrado, rosa branca desmaiada, onde deixaste o cheiro. Mas depois há aqui uma expressão que eu estou tentando encontrar neste seu livro, que é exatamente aqui, que eles estão à mesa, penso eu, na página 171, em que Arminda quis aquela passagem da paixão em que o recitativo diz Aber Jesus skrie abermals laut und versichete. Qual foi a sua necessidade de isso colocar? Isso foi uma homenagem a Bach. Porque, para mim, o momento mais alto da paixão da música ocidental, sim, sim, sim, é a paixão segundo São Mateus Bach, de Johannes Sebastian Bach. Que eu costumo dizer que não sou crente, mas quando ouço Bach acredito que Deus existe, porque de facto aquela música é tão miraculosa que nos faz acreditar que existe mais alguma coisa para além da nossa miséria terrena. E isto é uma passagem concreta dessa paixão segundo São Mateus, que eu ouço pelo menos uma vez por ano em disco, em CD, e é quase ridículo contar isto, mas eu, que não sou católico, acabo por chorar. Porque nós, na paixão de Cristo, não estamos a lamentar só a morte de Cristo, estamos a lamentar a nossa própria a nossa, morte. A nossa, fundamentalmente a nossa. E portanto, nós estamos perante o nosso retrato. Mas em termos de simbologia, um pouco esta, o sentido que eu quis, há ali um lado mais, vamos lá, da vida de todos os dias, que é aquela rima. Depois, o lado do sagrado, o latim, que era a época, a frequência da ritualidade da Igreja, da missa, se quisermos, o cerimonial. Mas depois há este lado ainda mais profundo, se calhar mais intimista, do Johann Sebastian Bach, com a paixão segundo São Mateus, de aí, de facto, dar, vamos lá, o culminar em termos de simbologia dessa metafísica ou dessa religiosidade profunda de um ser individual em particular, que é o narrador deste momento, deste texto. Sim. Portanto, há este, a tal tese, antítese, depois a síntese do maravilhamento e do belo, passa exatamente por este recolhimento perante esse exponenciar da música de todos os tempos feitos. Sim, sim, sim. Não, e essa passagem Prusiano... da paixão é exatamente a da morte de Cristo, uhum. quando diz que Cristo gritou e morreu. E sempre na obra de Bach há um pequeno silêncio entre o gritar e o morrer. É um momento bastante sublime, altamente sublime, e o próprio Oscar Lopes, na crítica que fez ao livro, que agora aparece como prefácio, diz que este romance tem algo das oratórias barrocas, como é justamente a oratória de Bach, esta e outras, porque a prosa tem uma dimensão poética e narrativa, as falas das personagens também aparecem nas paixões de Bach. É polifónico? É polifónico, é verdade. Depois, anos depois, alguns dos nossos críticos começaram a falar no romance polifónico como uma grande novidade, mas quando realmente este já era polifónico. Mas isso, a crítica portuguesa é outra história. Será para Sim, outra conversa. Vale a pena perdermos tempo, tempo com isso. Mas, de facto, a polifonia, que é uma das grandes aventuras da música ocidental, também está aqui presente, de certo modo, nesta forma de narradores que falam de si e não de um narrador omnisciente que raramente entra, só aparece no final, sobretudo, porque, em geral, eu deixo falar as personagens em vez de ser eu a ditar o que elas dizem. Portanto, não sei se posso juntar mais alguma coisa de útil sobre este livro, a não ser, de facto, esse desejo de me aproximar o mais possível da música e da poesia, que são duas formas de arte do mais alto nível. Eu considero que, de facto, toda a poesia aspira, de certo modo, a ser música, e o encontro entre música e poesia é um dos milagres que mais me espantam sempre quando é conseguida, como é nessas obras de Bach e noutras. Alguns críticos, e não só, falam de poesia em prosa, e eu desejaria que fosse realmente o mais poético possível. E é esse o meu projeto, de se voltar a publicar romances, que eles sejam altamente poéticos, embora eu tenha uma ideia de poesia que não é uma coisa etérea, é uma coisa que usa uma linguagem o mais corrente possível. Isso é que é arte. É arte. A dificuldade dos poetas é exatamente essa. Se é que existe poesia portuguesa, que eu tenho algumas dúvidas na atualidade, mas há muitos exercícios de linguagem que são confundidos com poesia, coisa que não há. Claro. Existem poetas, pois existem poucos, mas há, e bons, em Portugal, claro que há. De qualquer das formas, muito daquilo que se diz que é poesia são meros exercícios inócuos, assim, uma espécie de excursões elegíveis ao supremo disparate, quase. De qualquer das formas, isso é outra questão. É outra conversa. Mas é verdade que a poesia se deve fazer com as palavras. Quase como alguma filosofia. É uma forma de filosofia. Aliás, vários pensadores falaram na semelhança entre... Era isso que eu, a questão que lhe ia colocar, que estava falando, ocorreu-me, e estamos com muita pena minha a aproximar do final do nosso tempo de entrevista. De qualquer das formas, fez-me lembrar um pouco, se calhar, mais no segundo autor que lhe vou dizer, em relação a este seu livro, ao segundo autor, segundo filósofo, mas faz-me lembrar um pouco aquilo que estava falando, a posição de Martin Heidegger em relação à poesia de Hölderlin. É um pouco nesse sentido que concebe este seu trabalho, este seu romance, por esse lado, ou, para mim, no final desta segunda ou terceira releitura deste seu romance, que provocou-me quase um abalo, como quando li pela primeira vez A Aparição, do Virgílio Ferreira, já lá vão tantos anos, é um pouco aquela ideia de quase também um bocadinho elementar, mas essencial, destas questões para tornar essencial a realidade e o dizer sobre a realidade, de Wittgenstein, que quando não há nada para dizer, ou seja, o dizer coisifica a realidade. Ou, por outro, nós transformamos, fazemos existir a realidade a partir do momento em que somos capazes de montar um aparelho escrito sobre aquilo que estamos a nomear ou a dizer. Sim. É um pouco nestes dois... Era mais, na altura eu não conhecia, nem sequer ainda era estudante de filosofia, visto que eu estudei direito antes, mas quando comecei a estudar filosofia, de facto, um dos autores que mais me fascinou foi Heidegger, justamente por causa dos seus escritos sobre a poesia, nomeadamente sobre Hölderlin. E eu sempre pensei que a grande poesia é filosófica, e a grande filosofia se aproxima da poesia. Há quem chama a filosofia a poesia do pensamento. E portanto, estava mais perto do Heidegger, mas estudei durante anos, mas quando descobri não só o papel dele durante o nazismo, como o facto de não se ter arrependido, porque ele foi depois entrevistado pela revista Der Spiegel, e não renegou nada. Em 76, 73, 72, à volta disso, essa célebre entrevista também não disse nada. Que é realmente, para mim, assustador. Assustador. Né? Assustador. Assustador. Teve tempo mais que suficiente para perceber o que é a história. Exato. Exato. E eu, de facto, a partir daí, senti-me enganado, de certo modo. Aquele pensamento demasiado técnico é totalitário. A osmose funciona como lapa encostada à rocha que foi o nazismo. Sim, sim, sem dúvida. Isso. Primeiro, ao nível pessoal, ele comportou-se de uma maneira miserável. Husserl, nomeadamente. Exato, que tinha sido o professor dele. Ele conseguiu que o expulsassem da universidade, porque era judeu. Só isso já é monstruoso. E depois, de facto... Como reitor, até. Sim, sim, reitor durante o nazismo. O próprio estilo das aulas dele, eu ainda conheci pessoas que assistiram a aulas dele, era um estilo totalmente autoritário, em que ele falava e nenhum estudante abria sequer a boca, aquilo era dogmatismo puro. De facto, foi dos choques maiores da minha vida. Como é que um grande pensador consegue ser simultaneamente um nazi, ou pelo menos um cúmplice do nazismo. Conivente o suficiente para ser cúmplice. Sim, exato. Exato. Foi, de facto, terrível. Eu tive várias desilusões na vida. Isso, todos temos, não é? É a vida. É a vida. Mas algumas dessas desilusões são choques. Essas são choques. E, portanto, afastei-me dele, mas não do Hölderlin, que é, de facto, um dos momentos mais altos da poesia romântica ocidental. E sou ainda um leitor de poesia, quer dizer, leio mais poesia do que romance. Romance eu acho que tenho uma ideia do que quero fazer e já não leio muito, a não ser quando me enviam romances de amigos. Mas poesia leio muitíssimo. Ainda agora fiz parte do júri do Prémio de Poesia e já não é a primeira vez. E não quero nunca ser júri de prémios de ficção. Como dizia Camilo Castelo Branco, eu já não me fio em tretas. Já não gosto da gasosa. Prefiro a água fresca e límpida. Essa é uma bela frase. De facto, eu prefiro a poesia. Leio muita poesia. Admiro muito alguns dos nossos poetas. Nomeadamente o jovem poeta que é o Luís Quintais, que escreveu este texto muito poético para esta reedição da Paixão, e outros que considero, de facto, grandes poetas, embora escrever poesia depois de Pessoa seja um exercício arriscado. Mesmo apesar da existência omnipresente do Pessoa, houve meia dúzia de poetas portugueses que conseguiram fazer poesia com uma certa independência, embora se veja que conheceram bem o Pessoa, nomeadamente o Manuel António Pina, que era meu amigo, nasceu no mesmo ano que eu e foi das mortes que mais lamentei e que mais me custaram, mas vê-se que é um homem que leu Pessoa e conseguiu ultrapassar. Tem que se ler. Ler sim. É digerir e perceber. E não é pensável que um poeta do século XX, em português, não leia o Pessoa. É impossível. É como não ler Camões. Voltámos há minutos atrás, portanto, eu já não me vi em tretas, como dizia o nosso clássico, portanto, para o romance ou para a poesia. E essa questão de Wittgenstein? O Wittgenstein li-o mais tarde. Respeito muito o Wittgenstein, nomeadamente sobre aquilo de que o chamado indizível. Aquilo que é indizível, então é melhor não o dizer, porque não vale a pena tentar. Dizer em palavras, mas há a música, por exemplo. Pois. E é essa, de facto, a força da música. Uhum. É conseguir transmitir-nos emoções, como a da Paixão segundo São Mateus, que nós dificilmente traduzimos em palavras. Mas quando dizemos, como o Almeida Faria diz nesta sua Paixão, esse indizível de Wittgenstein, não é desvelar um pouco esse indizível, permanecendo ele indizível no sentido em que, com palavras suas, mostra um pouco esse lado e faz existente a partir, torna a coisa mostrável, se quisermos, porque esse indizível é uma luta permanente entre o que é dito, o dizente, e aquilo que irá ser depois, vamos lá, esponjado aqui neste texto, neste seu romance. Sim, eu acho que uma das funções da arte é dizer aquilo que o pensamento lógico e mesmo a filosofia não consegue dizer. Uhum. E, portanto, nós, quando ouvimos a grande música ou quando lemos um grande poema, a Tabacaria, por exemplo. Do Álvaro de Campos, uhum, aqui parece uma coisa banalíssima, mas é um poema altamente metafísico, diz mais sobre o destino humano do que muitos tratados. Uhum. Nessa medida, de facto, a arte tem uma função que não pode ser substituída por mais nenhuma outra atividade do espírito, e não por acaso todos os povos fizeram arte, desde as cavernas. Uhum. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista, com muita pena, mas este romance termina assim. Enfeitam jarras, usam-nas com velha arte, colhem-se os frutos e, enfim, apodrece a velha árvore. O tronco fende, as folhas caem, ficam os ramos no ar, cortam-se os ramos despidos, o vento arranca as raízes e é então que tomba a árvore. Muito complicado em termos simbólicos, no sentido que vai exponenciar muitas leituras. A minha interpretação é um pouco esta que me surgiu hoje e ontem e anteontem, e quando reli novamente este seu livro. Até que ponto é que esta árvore que tomba é a cruz da paixão? É essa árvore que está em casa que poderá ser a piedade? É a árvore que, apesar das intempéries, luta com os frutos sucessivamente nesta primavera que todos os anos ressurge, dá novamente vida? A primavera é a vida na sua pujança, até que um dia esta árvore, a árvore da paixão, a árvore do sofrimento, tomba, surgindo uma nova vida, por exemplo. Ou é o... É tudo isso. As vantagens da arte é ter várias dimensões, várias leituras, e, portanto, é a árvore da vida, sem dúvida, mas também é a própria vida, que é feita disso, de nascer, crescer, morrer e renovar-se. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Evidentemente que a sua vida literária não ficará por aqui. Pensa, tem algum projeto novo que queira enunciar-me, dizer, ou está em pousio, como os tais campos no Alentejo, que ficavam em pousio para vir o trigo, independentemente de aparecer uma tragédia como um incêndio, que o fogo que queima tudo e a atividade humana, à espera de nova insistência, nova força de vontade, nova capacidade de criação para surgir mais uma obra literária de Almeida Faria. Não, em poesia nunca estou. Vou publicar em breve, mais ou menos, um livro de versos, que é uma coisa arriscadíssima na minha idade, visto que nunca publiquei versos, e é, no fundo, para dar essa satisfação a um amigo pintor que fez 20 desenhos sobre o Inferno de Dante e me pediu um simples prefácio. Eu achei que um prefácio não estava à altura dos desenhos dele, e então resolvi escrever versos sobre esses desenhos. Lá está, é um compromisso que eu tenho mesmo que publicar, e portanto o próximo livro não digo que é de poesia, mas é de versos. E pronto. Chegamos assim ao final da sessão número 301 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte de uma grande conversa com Almeida Faria. Este programa estará disponível para audição e para download em rumo.pt. Despedimo-nos com a promessa de regresso na próxima semana com novos convidados e novas conversas. Tenha uma boa noite.